tem cu de chuva. Agora a vida pra mim com você tem valor. Já fez as unhas. A solidão vai ter fim, eu não vou mais sofrer de amor. Cigana, você voltou pra ler de novo a minha mão. Querida Valéria, por aqui, está de boa. Você, filha do nosso maestro Toninho. Volta, ouvi a Valéria Curiquinha. Cigana, você voltou. Bora dançar! Agora é luxuoso de El, viu? Dega o bigodinho, traz até cadeira, mano. Vai, Dega, Luciano. E a enquete? Há quanto tempo você já não está mais dividindo as coisas comigo? Coisa de louco me acostumar assim. Esse amor brincou comigo. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Andando na rua, gente, toda essa gente parece você. No fliperama, na lanchonete. Lembrei agora de São João de Pirabas. Todo lazer me lembra você. Coisa de louco. Pantera, cadê o Herod? A minha cabeça. Com uma plancha. Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Precisava ver o negão surfando. Pouquinhos, o meu maior sonho. Mas

Cleiton já chegou junto com a sua celebridade. Vou levar o Franjica por lá, viu? Bora lá! Agora o reino de dança. De casa. Detona Caceteiro. Tica, tica, let's do it together. Get down, get down, and come closer. Vem na casa. O Bearânia do Nova Dimensão. Tá na área. Ritmo de semana. Olá, lá! Lúcio Cedês. Tia Rafael, um grande abraço no Franjinha. Como é que é, garoto? Wellington Franjinha, a máquina humana, tocando pra você. Tô com um verre e patigué assim. Tô vim doublé, tô vim triplé. E après ça, tô com a senti teu corpo bien léger. Bora, Zé Carlos! Bien léger! Bora! Cleiton! Vou levar o Franjica lá no pet shop. Aquele banho de piscina. Do blacatu, do blacatu. Tô bem de bitro. Do blacatu, do blacatu. Tô bisoin biga. Do blacatu, do blacatu. Tô paguei pièce force. Do blacatu, do blacatu. Les belles frappées tôt.

Duvido. Atenção, Luciano. Vou encontrar pra namorar. Não chega aqui. Um cara como eu. Alô, Luciano. Marcelo Val, apaixonadamente. Música do Elton. Duvido que você vai encontrar pra namorar um cara como eu. E a Paula? Com um coração tão puro e carinhoso como eu, amor meu. Que cante em noites de luar canções para você. Que queira somente o teu bem e não faça você sofrer. Bora, vai, bora, Mariane! Duvido que você vai encontrar outro romântico como eu sou. Educado e generoso como eu e cheio de amor. E essa parte aí o Herod diz pro Eltinho. Eu não tenho boa aparência, mas sou bonito por dentro. Educado e pacífico e só um pouco ciumento. Eu não tenho boa aparência, mas sou bonito por dentro. Educado e pacífico e só um pouco ciumento. Essa vai especialmente pra Cid Tabacaria, meu filho. Meu grande patrocinador do CD de Márcio José. Valeu! Gravado em Mix Mania. Pra lembrar a sequência, te liga. Tô por aí, por toda a cidade, curtindo a saudade, vou por aí. Maluquinho! O último volume sobre o carro, ao lado da Valéria. Um gole de cerveja, o seu amor incondicional. Olha, perdido em altas madrugadas, desde a época da tribo. Vou por aí, pra onde ir? Maluquinho. Pra que sorrir? Meu sogro maestro. Entradas que não entram, minha solidão. Meu desejo procurando outras emoções. Vou por aí. Vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Saudade rasgando o peito, vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. E ela nem aí. Noites frias, madrugada, vou por aí. E pra onde ir? Por aí, por toda a cidade, curtindo a saudade, vou por aí. O último volume sobre o carro. Ainda tá cedo, viu, Júnior? Um gole de cerveja e um cigarro. Ainda é 8 horas, só vai ver. Olha, perdida. Por enquanto é Doutor Kaique. Mais tarde, vou por aí. É Kaique Cagada. Pra onde ir? Pra que sorrir? Entradas que não entram, minha solidão. Meu desejo procurando outras emoções. Vou por aí. Vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Saudade rasgando o peito, vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. E ela nem aí. Noites frias, madrugada, vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. E saudade rasgando o peito, vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. E ela nem aí. Noites frias, madrugadas. percebi. Não quero te assustar ou me iludir. Não dá mais, não dá pra enganar ou querer fugir. Kaique Monteiro, seu amigo Filipinho. Tá com saudade de você, Filipinho. Você é considerado, viu, Kaique? Tenho que encarar essa decisão de me confessar e abrir o meu coração pra você. Dia 10 de novembro, aniversário do Gozenburg, DJ Rafael. É isso aí, ó. Fazendo a festa por lá. Você que faz meu coração bater a mais em mim. Faço pra te conquistar. Se liga e vem depressa, que é seu lugar. Esse coração que só quer te amar. Pra você que eu mando flores todas as manhãs, viu? É você que faz meu coração bater a mais em mim. Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar. Se liga e vem depressa, que é seu lugar. Esse coração que só quer te amar. Onde andava o Evaí, hein? Nossa história, irmão, transformada em dor. E com o vazio a existir dentro de mim. Tudo é tão errado assim. Não posso aceitar o fim. Se existe amor entre nós dois. Luxuoso de El, lembrando da tribo. Não me deixa aqui no chão. Não me deixa aqui no chão. No frio da solidão. Marcelo! Na época era nós lá. Sabe, um grande amor não é bem assim que se desfaz. Merece uma chance. Pensa muito mais. Os sonhos que sonhamos de espalhados pelo ar. Vidas divididas, como aceitar? Se existe amor entre nós dois. Começando a festa, viu, gente? Não me deixa aqui no chão, no frio da solidão. Seus olhos, teu sorriso, era o meu paraíso. A luz do sol no amanhecer. Filipinho, na época da mansão. Não me deixa aqui no chão. Não me deixa aqui no chão. Não me deixa aqui no chão. No frio da solidão. Onde nós perdemos mais tempo. Deixou o primeiro de sonhar.